Porque niggas, eles falam bué com rap é isto e tipo, rap é aquilo, mas eles não sabem o que é o rap enquanto não vierem nas streets, não sei. Tu podes ouvir o que tiveres a ouvir aí na Antena 3 ou no Blitz ou whatever, mas tu não estás a ouvir rap, não sei. Queres ouvir rap, tu queres ouvir the real shit, tens que vir aqui nas zonas, estás a ver? Dentro do bairro a casa que mais rusgas levou da bongó. Improvisei muito na esquina antes de eu vir à pro, para escrever rimas de platina antes de eu vir à pó. A maioria das vezes acompanhado, mesmo assim estava só a meter whisky na garganta para desfazer o nó. No dia de treino usava fato, nunca de paletó. Lençol do hospital sangrado, eu estava no SO. Problema nunca vem só, mas um ou dois é normal. A vida dá-te um bocado, mas nunca vem no plural. Tentas-te manter focado, mas é preciso moral. Por cada um visionário tem sempre alguém que vê mal. Porque o sucesso tem um preço que não é capital. Família não é só no aniversário e Natal. Amigos não entendem quando és imparcial. Às vezes a vida é complicada como o puto saial. Bem-vindo ao sacrifício, sangue, lágrimas e suor. Bem-vindo à zona onde a tendência é ir de mal a pior. Onde quem sai da penitência nunca volta melhor. Onde há quem chora e ora em casa para que Deus não demore. E a vida aqui não é um mar de rosas, droga não é assim tão doce. Quando era puto fumava ganzas antes do pequeno almoço. Queria pintar um mundo novo, mas fiquei pelos bolsos. Uma tropa antes só roçava, sem dar conta agarrou-se. Se achas que a culpa é de quem vende, quem te disse enganou-se. Só vês a cara de quem vende, não imaginas quem trouxe. Tu nunca vais saber o que é viver com a corda ao pescoço. E o puto Alex não aguentou, meteu a corda em forcoço. E eu tento me inspirar com isto para fazer o que é correto. Rezo por Deus, mas sei que o demónio está perto. Tudo o que viste em filmes vi debaixo do meu teto. Agora até betinhas dão-me afeto. Por falar em afeto, muitas vezes me afetou. E eu sempre agi correto com quem sempre duvidou. Não sou de me queixar, foi assim que a vida me ensinou. Por isso agradeço o apreço de quem sempre me apoiou. No estúdio do Jamaica onde tudo começou. Mas nada foi igual depois que o grupo acabou. Com os Gero Superstars nós rebentámos com o som. Uma beca de fome e toda a gente se afastou. Mas bem no fundo eu sei que há males que vêm por bem. Tenho por volta de 100 sons que eu gravei e nem lancei. Fiz coisas com as minhas tropas que eu nunca disse a ninguém. E até hoje não durmo bem porque eu sou fora da lei. Com tudo para falhar mas não falhei. Não caí mas escorreguei. Dom Pio falhou mas o dinheiro vai e vem. O Aguano falou comigo e o meu puto Fábio também. Hoje agradeço a Bridgetown em nome da minha mãe. E eu não te vou mentir, eu tive um tempo noutros caminhos. Ocupado a vender castanhas longe do São Martinho. Estava mal acompanhado, então eu segui sozinho. Liguei-o, subo no quarto, acordei o meu vizinho. Histórias da minha life, sangue no pergaminho. Mas pus o 27 no mapa só bater de fininho. Não tive pai nem padrasto, muito menos padrinho. Ninguém sou tio do Sam daqui, dos rappers somos sobrinhos. Nosso convidado de hoje, tio do Dubi, MC Plutónio. Cês sabem como é que é bem? GG. Não precisei de pisar ninguém, falhar com ninguém. Mas admito que muitas vezes errei. Duvidaram de mim, eu também duvidei. Que um dia ia orgulhar a minha mãe. Não precisei de pisar ninguém, falhar com ninguém. Mas admito que muitas vezes errei. Duvidaram de mim, eu também duvidei. Que um dia ia orgulhar a minha mãe. Fiz tantos sacrifícios, sacrifícios para poder vingar. E tu sem sacrifícios, sacrifícios não vais lá chegar. Brother, eu fiz sacrifícios, sacrifícios para poder vingar. E tu sem sacrifícios, sacrifícios não vais lá chegar. Música do gueto, faz lágrimas de ouro. Música do gueto, música do gueto, música do gueto, faz lágrimas de ouro.